O galo canta meia-noite num peito da madrugada. Dono da casa deve saber se é boa a minha chegada. Se é boa a minha chegada. Se é boa a minha chegada. Chego de madrugada, dono da casa eu vim saber se é boa a minha chegada. Se é boa a minha chegada, se é boa a minha chegada. Eu vim aqui saber se é boa a minha chegada. Hoje o galo canta a noite, eu chego de madrugada, dono da casa eu vim saber se é boa a minha chegada. Se é boa a minha chegada. Sono da casa eu vim saber.